No Agora é Que Me Livro desta semana, vamos estar à conversa com Vítor Fernandes, artista local, e conhecer um pouco mais da sua paixão pela literatura. Fique connosco. Agora é Que Me Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Sejam muito bem-vindos a um novo Agora é Que Me Livro. Hoje, como disse, estamos à conversa com Vítor Fernandes, que é natural de Lisboa, mas que vive em Lagos da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, e é um verdadeiro artista. Tem já 2 livros editados, mas, além da literatura, é também no desenho que se encontra, e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ser o meu primeiro convidado no Agora é Que Me Livro. Então, eu é que agradeço. Começo por saudar os ouvintes da Rádio Boa Nova e a própria Boa Nova, que há 37 anos é a voz do nosso povo. Felicito também a Mafalda por este programa e muito agradeço então este convite. Eu é que agradeço. Então, a minha primeira pergunta para si é: como é que começou a sua paixão pela literatura? Ora, o povo diz, e com razão, que de pequenino é que se torce o pepino. E a minha paixão pela literatura começa mesmo na infância. Penso que houve 2 fatores fundamentais. Primeiro, porque vivi rodeado de pessoas que me ofereciam livros. Começaram a oferecer livros até antes de eu saber ler. Eu acabava por criar as histórias a partir das ilustrações. E as ilustrações serviam também para uma outra paixão que eu tenho, que é o desenho, em que eu reproduzia as ilustrações. Outro fator importante era que eu tinha um avô que era um excelente contador de histórias, com uma fantasia extraordinária, e além do meu avô que me contava histórias, e eu sempre gostei de histórias, tanto de as ouvir como de as contar, aparece-me o livro, e o livro como veículo também de histórias. Por isso eu, desde da minha infância, que aprendi a amar os livros, e este amor pelos livros foi-se desenvolvendo ao longo da vida. Até hoje eu não me consigo imaginar sem um livro por perto. Nisso já somos 2. Sim, eu sei. E mencionou também aí as ilustrações. A pintura também sempre foi algo que esteve sempre presente em si, portanto. A pintura e o desenho, portanto, são coisas um pouco diferentes, tanto na forma de se realizarem como nas próprias técnicas. Sim, o desenho sempre esteve presente, também desde a minha infância. Rezam as crónicas familiares que o meu primeiro desenho terá sido um suposto barco pirata, só que desenhado no suporte errado. Foi na parede da sala. Ora, eu acho que os meus dotes artísticos não foram compreendidos e isso levou-me a um castigo. Um castigo daquele tempo, que era um pouco mais duro do que sou agora, mas acabavam por ser eficazes. Pronto, eu começo a desenhar, portanto, e criança, aproveito tudo. Nesse tempo não há assim blocos de desenho, eu tenho que desenhar nas caixas das embalagens, por exemplo, as tampas das caixas de sapatos já tinham moldura e tudo. De vez em quando juntava uns tostões e comprava um papel chamado papel almaço, que se vendia nesse tempo para desenho. E depois também começo a ver no desenho um meio de contar histórias. Outra paixão minha é a banda desenhada. Eu começo também a desenhar histórias. Portanto, o desenho, além de contar histórias, pode ser um meio de valorizar muita coisa. Por exemplo, atualmente estou a trabalhar numa série de desenhos sobre o imenso e riquíssimo património do Conselho de Oliveira do Hospital. Creio que é uma boa forma de divulgar. A pintura, também fui sempre pintando e estou atualmente a trabalhar um pouco mais na pintura. Pintura talvez um pouco mais abstrato ou tão um abstrato representativo. A pintura abstrata, eu penso que um quadro abstrato não conta uma história. Pode mais ser uma porta à imaginação do público e depois o público é que irá construir a sua própria história. Portanto, sim, a pintura e o desenho estiveram sempre presentes na minha vida. E desenhos esses que já são conhecidos por todo o concelho. Até mesmo aqui na Rádio Boa Nova contamos com um desenho seu, portanto... Sim, é o desenho que está na Rádio Boa Nova aqui. Foi na altura em que a Boa Nova fez 30 anos, portanto em 2016, e acabou por estar incluído num desafio que em 2016 eu fiz a mim próprio. Durante um ano, publicar um desenho por dia no Facebook. Foram 365 dias, 365 desenhos. Que, então, nos 30 anos da Boa Nova, fiz um desenho. Acabei de fazer 3 desenhos dedicados à Boa Nova, em que um deles foi apresentado até mesmo na gala de aniversário da Rádio Boa Nova. Muito bem. E já agora, mencionou que realmente começou a ler muito cedo. Há, sim, algum livro que tenha marcado a sua infância? Como eu disse, começaram-me a dar livros e ainda eu não sabia ler. E até por um pouco estranho. Estranho não, não é estranho. Ofereciam-me livros da Anitta, que eram mais destinados às meninas. Ora, não digo que fosse os livros da Anitta que me marcaram. Eu gostava mais era das ilustrações, que eram excelentes. Nada a ver com aberrações que atualmente se fazem em alguns livros infantis. O primeiro livro, ainda foi na minha infância, o primeiro livro que eu li sem ser infantil foi O Corsário Negro, de Emílio Salgari. Tinha eu 9, 10 anos. E esse livro, por ser o primeiro não infantil, portanto sem imagens, sem ilustrações, ficou-me sempre na memória. Depois eu acabei por ler muita da vasta obra de Emílio Salgari, que é um escritor de aventuras, muito bom, um pouco esquecido atualmente. Uhum. E, portanto, isso foi a sua infância, mas, atualmente, qual é que é a importância da leitura na sua vida? Ah, continua a ser fundamental. Eu tenho sempre um livro na mesinha de cabeceira e trago outro no carro. Da mesinha de cabeceira, para ler aí uma meia hora antes de dormir, ou para algum tempo livre que eu tenha em casa. O que anda no carro é para qualquer tempo morto. Por exemplo, se eu chegasse aqui mais cedo, antes de entrar para aqui, ficava no carro a ler. Muitas vezes, quando vou para o meu emprego, vou um pouco mais cedo e fico no carro 5, 10 minutos a ler. Leio 2 ou 3 páginas e pronto. Portanto, a literatura para mim já não é só um hábito ou um vício, é mesmo uma necessidade. Preciso mesmo de ler. Nisso concordo completamente. Pois. Mas a literatura para si, portanto, lia e continua a ler livros, mas também os escreve. E tem já 2 livros publicados e que eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre eles. São eles o Pingos de Memória e A Quinta das Tulipas. Sim, eles não foram editados por essa ordem. Primeiro foi A Quinta das Tulipas, depois Pingos de Memória. São livros totalmente diferentes. E acho que eu surpreendi quando publiquei A Quinta das Tulipas. Acho que ninguém esperava que eu escrevesse um livro. Nem eu próprio. Eu começo a escrever talvez um pouco tarde. Bem, pronto, eu fui sempre escrevendo textinhos curtos, pequenas anedotas, textinhos humorísticos. Houve uma altura que eu tentei escrever poesia, mas foi uma desgraça, desisti rapidamente. Em 2006, na internet surge uma novidade, que são os blogs. Eu criei um blog, Pedras Volantes, que ainda hoje existe. Pedras rolantes, porque as pedras contam histórias e as pedras a rolar são histórias a rolar. É claro que isso também tem a ver com os Rolling Stones, a minha banda de eleição. Ora, eu criei um blog e tenho que pôr alguma coisa no blog. Então começo a escrever pequenos contos. Contos de 2, 3 páginas, no máximo. Também porque as pessoas às vezes cansam-se de ler muito, infelizmente. Ora, um desses contos começa a crescer, Não havia forma de o acabar. O conto, a própria história pedia mais qualquer coisa. Eu creio que os personagens também é como que ganharam vida. Eles próprios queriam contar a sua história. E então, quando dou conta, aquele conto, que era para ser um conto, já ia em 30 ou 40 páginas. Então, para lá, isto pode dar um romancinho, uma novela. Juntei-lhe mais algumas personagens. Trabalhei no enriquecimento das personagens, porque é fundamental. Meti-lhe algumas histórias paralelas e acabei por fazer um livrinho que depois esteve para não sair, porque eu comecei a contactar editoras e as editoras ficam com tudo. Uma editora dava-me 10% da venda do livro se os vendesse todos, e mesmo isso não era nada. Depois, graças à Junta de Freguesia de Lagos da Beira, nesse tempo era presidente o Sr. José António Guilherme, graças à Câmara Municipal, com o professor José Carlos Alexandrino, foi possível editar o meu livro. Ainda assim, ele foi escrito em foi terminado no princípio de 2010 e só editado em 2011, porque seria numa data bastante importante para a minha freguesia. Seria a data da inauguração da Biblioteca Museu Tarquínio Hall, uma biblioteca instalada no edifício do genial artista da minha terra, do poeta, investigador de história, Tarquínio Hall, que segundo a sua vontade haveria uma casa dedicada à cultura na sua terra, e assim foi, inaugurada a 3 de julho de 2011, e nessa mesma festa foi lançada a Toa Quinta das Tulipas. Devo dizer que foi um sucesso, visto que em 2-3 meses esgotou praticamente todo. Ficaram ainda alguns para venda na biblioteca, mas penso que também já não existe nenhum há muitos anos. E percebe-se porque eu, por acaso, já o li e tenho a dizer que gostei bastante. Aliás, se nos pudesse dar só uma pequena sinopse para os nossos ouvintes também perceberem aquilo que podem contar com esse livro. A Quinta das Tulipas é uma história em que eu pretendi meter algumas surpresas ao longo da história. Basicamente, temos uma quinta típica daqui da Beira Alta, onde vive um médico reformado e uma irmã religiosa, e nessa quinta surge uma menina, uma jovem, seus 18 anos, desmaiada. Eles tratam da menina, só que a menina perdeu a memória, não se lembra quem é, não sabe quem é. Não. Ela é tratada na quinta, a polícia vai investigar o que é que se passa, de onde é que vem esta jovem, que até fala português e italiano ao mesmo tempo, fluentemente, e depois acaba por acontecer um acidente que devolve a memória à menina. Estudado o passado, chega-se à conclusão que ela é neta do dono... Isso já está a dar muitos spoilers. Pronto, se calhar não digo mais nada, o melhor é lerem, porque o livro pode ser lido online. E é muito bom. Pronto. Nesse caso não digo mais nada sobre a Quinta das Tulipas. Sei que depois acaba por ter um final feliz e muitas surpresas pelo meio. Pingos da Memória surgiu então mais tarde? Sim, Pingos da Memória foi já em 2013-2014. É um livro totalmente diferente. É um livro de contos. E esses contos são baseados em histórias que eu fui ouvindo dos meus avós, que principalmente do meu avô, como já disse, era um grande contador de histórias, e também de outras pessoas idosas de Lagos da Beira e de outras aldeias que eu costumo frequentar, como Nogueirinha, Maruge. Histórias contadas às vezes nas noites de inverno, assim, aos serões, nas sedes das associações onde o povo convive. Histórias, portanto, de um Portugal dos anos 30, 40, 50, um Portugal cinzento, um Portugal rural, um Portugal de grande miséria. Histórias muito interessantes, algumas bastante divertidas, onde às vezes até se mistura a realidade com a lenda, até lendas, superstições, que estão no nosso povo. E eu então reuni 22 histórias. Dei-lhe um cunho pessoal, pronto, no meio de tudo aquilo que me contaram, eu meti alguma ficção, sem fugir, portanto, ao sentido da história. E criei então um livrinho, Pingos de Memória, em cada história um pingo da memória, da nossa memória coletiva. E colocou também um bocadinho do seu típico sentido de humor, ou não? Sim, eu sempre que posso. Fazer humor não é fácil, eu não sou nem mais ou menos um humorista, mas por vezes tento brincar com as palavras de forma a arrancar algum sorriso a alguém. Pronto, Picos de Memória também foi um livro que vendeu muito bem, vendeu tanto como a Quinta das Tulipas. Sobraram livros porque eu fiz bastante mais, senão também os teria já vendido todos há muito tempo. Portanto, dois livros que foram um sucesso. Sim, relativamente um sucesso. Bom, e como falou-nos já nos seus blogs e também da sua página de Facebook, onde divulga a cultura, tanto a pintura como a literatura, e sente essa necessidade de divulgar a cultura para quem muitas vezes não lhe consegue aceder? É assim, eu vou voltar a falar em Tarquínio Hall, o poeta lagoense. que era um homem da cultura. E ele, além de ser, era um homem de cultura que gostava de partilhar aquilo que sabia. E ele teve alguma influência naquilo que eu sou, na escrita, não na escrita poética, que eu não consigo fazer poesia, mas no gosto pela leitura e pela escrita ele teve bastante influência. E ele tinha uma frase que eu fixei, que ele dizia e escreveu, é que dizia assim: nós que procuramos o conhecimento temos o dever de dar do pouco que temos a quem ainda tenha menos. Ele dizia que aprender, saber, é bom, mas tem outro valor se partilharmos aquilo que aprendemos e aquilo que sabemos. Eu fiquei com isto na memória e é isso que eu faço. O pouco que eu vou aprendendo, o pouco que eu vou sabendo, eu gosto de transmitir aos outros, ou aquilo que os outros sabem que eu descubro, tento divulgar. E tem tido algum retorno das pessoas para quem divulga? Sim, por exemplo, o meu blog Pedras Rolantes vai em 100 mil visitas. Portanto, penso que as pessoas que gostam de ver o que eu faço, o que vou escrevendo, o que vou dizendo. E ainda bem. Aliás, acho que a cultura também agradece aos contributos que nos vai dando. Sim. E agora gostava ainda de lhe perguntar quais são os seus projetos literários, porque eu sei que os tem, futuros literários e também se nos quiser revelar alguma coisa na parte do desenho. Então começo pelo desenho. Pelo desenho, como eu já disse, estou a fazer uma coleção que não sei quando é que acaba, aliás eu chamo-lhe coleção infinita, por isso tanto não acaba, de desenhos de elementos do nosso património do concelho, desde igrejas e capelas e cruzeiros e pelourinhos e fontes e andas. Isto é um património riquíssimo. Eu vou publicando isso no Facebook quando tenho um álbum. Também irá para o meu blog. Espero em breve fazer uma exposição ou uma série de exposições, talvez, tipo exposição itinerante, que andará por aí, pelos salões das associações, talvez pela biblioteca, não sei, logo depois se vê. Isso será mais durante o inverno. Em relação à pintura, estou a trabalhar bastante em pintura abstrata, também poderei fazer uma exposição de pintura abstrata lá mais para o fim do ano. Em relação à escrita, pois é, vai ser praticamente em primeira mão. Eu já há muito tempo que não escrevo, ou que não escrevo a pensar num livro. Digamos que estou a escrever um livro de memórias da minha infância, mas ao mesmo tempo estou a tentar fugir disso. Então, isto é estranho, não? É assim, eu acho que ninguém quer saber, ninguém vai comprar um livro das minhas memórias. As pessoas querem lá saber do que é que eu me lembro. Agora, a minha infância foi nos anos 70. Em 1970 eu tinha 4 anos, em 1980 fiz 14. Portanto, toda a minha infância foi nos anos 70. O que eu quero fazer com as minhas memórias é traçar um retrato dessa década. Portanto, a década dos anos 70 vista pelos olhos do menino que eu fui. Por exemplo, o 25 de Abril, eu hoje sei perfeitamente o que é que foi o 25 de Abril, o que é que aconteceu, o que é que levou a isso tudo. E o menino de 8 anos, o que é que ele viu no 25 de Abril? O que é que ele viu nesse dia? O que é que lhe ficou desse dia? Essa memória, eu tenho-a, e, portanto, é isso que eu quero dar ao público. Assim como todos os acontecimentos dos anos 70, não só os acontecimentos, a forma como se vivia, tudo totalmente diferente de hoje. Para telefonar tínhamos que ir ao posto público do telefone e pedir uma chamada e pagar os impulsos. Televisão, praticamente ninguém tinha televisão em casa. Hoje temos uma televisão em cada divisão. À noite, porque a televisão tinha dois canais e só dava à noite, no verão é que dava um pouco à hora do almoço, à noite as famílias iam para o café ver televisão. Isto não cabe na cabeça das pessoas, dos jovens de hoje. A televisão é preto e branco, claro. E pouco dava, à meia-noite fechava com a bandeira nacional e com o hino. outras coisas que tinham. Sempre, nesse tempo a rádio tinha bastante mais importância. Sim, sim. As pessoas, ninguém tinha televisão, mas praticamente todas as famílias, mesmo as mais humildes, tinham um aparelho de rádio e reuniam-se à volta do rádio a ouvir os teatros radiofónicos, os folhetins ou romance, como lhe chamavam. Por exemplo, eu ainda me lembro de um desses teatros radiofónicos, que era simplesmente Maria. Aquilo parava o povo. Àquela hora estava toda a gente de ouvido colado ao rádio a ouvir aquele drama de uma menina que foi para Lisboa e não sei o quê. A Gabriela Cravo e Canela foi a primeira novela a passar em Portugal. Parou o país ao ponto da Assembleia da República adiar os trabalhos para que os deputados pudessem ver o último episódio da Gabriela Cravo e Canela, uma obra excelente de Jorge Amado. Baseado no livro de Jorge Amado, um outro grande escritor que eu muito admiro. E, portanto, o livro focar-se-á apenas nos anos 70? Sim, apenas nos anos 70. Muito bem. Eu, pessoalmente, já fiquei curiosa e acredito que os nossos ouvintes também. Pois, eu acho que vai trazer alguma nostalgia a quem viveu nesse tempo e alguma curiosidade a quem não viveu. Portanto, penso que vamos a ver. Nunca se sabe, um livro é sempre um tiro no escuro. Pode cair em graça ou pode só ser engraçado, não sei. E é um livro que ainda podemos esperar ver em 2023 ou não? Pois isso eu não prometo. Ele estará pronto em 2023, mas a edição poderá demorar mais algum bocadinho, mas se não for em 2023, será no princípio de 2024. O certo é que quando for lançado, volta cá para nos contar tudo sobre o livro. Ah, está bem. E já agora, já para concluir, gostaria de lhe fazer uma pergunta que eu pretendo fazer a todos os meus entrevistados, que é a seguinte. Se pudesse ir jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Eu acho que sei o que é que vai responder, mas posso me enganar. Essa é difícil. Eu também, pronto, eu creio que sabe. Mas eu penso que é pouco dizer só uma. Eu diria assim, talvez Fernando Pessoa, para tentar compreender o profundo desassossego em que ele vivia. Embora que eu até compreenda, porque Fernando Pessoa é assim, quando a alma não é pequena, almeja-se tanta coisa que é difícil viver em paz. Ele era um homem desassossegado porque tinha uma grande alma. Outra hipótese, que talvez a menina já adivinhasse, é Isabel Allende. Claro. A minha escritora preferida. Além do prazer que seria jantar com ela, com uma pessoa que eu tanto admiro, talvez ela me explicasse onde vai buscar tantas histórias. Como é que se escreve daquela maneira? Como é que se consegue agarrar o leitor ao livro logo na primeira página e não se consegue abandonar o livro enquanto não chegar ao fim? Penso que seriam esses. De qualquer forma, também me vejo a jantar, por exemplo, com o Bocage numa tasca rasca da Alfama. Na Alfama antiga, não é da Alfama do kebab. Da Alfama formatada para os turistas e que está a perder completamente aquilo que era. Gostava de conhecer esse genial vagabundo. Mas olha, o melhor era uma jantarada com eles todos. Com esses, com a Sofia, com o Saramago, com o Lobo Antunes, afastados na mesa, talvez um em cada ponta. E muitos outros. Jorge Amado, Afonso Cruz, por exemplo, que eu aprecio muito. E muitos outros. Assim, uma jantarada literária com esses génios todos da literatura que tanto nos dão. E não mesmo. Eu pessoalmente também adoraria poder jantar com o Fernando Pessoa. E já agora a Isabel Allende, que também fica aqui para os nossos ouvintes, que lançou um livro novo. Sim, mais um excelente livro. Eu já o tenho, ainda não comecei a ler porque estão outros na fila. Mas pronto, vai ser mais um prazer ler mais um livro da Isabel Allende. Já está com a esperança de que vai ser mais um? Sim, sim, eu sei que vai ser. Ela nunca me iludiu. Finalmente, mesmo a última pergunta, e é outra que eu também acho que sei o que é que me vai responder, que é qual é o livro da sua vida? Eu sei que isto para os leitores é impossível dar só uma resposta, mas o que é que me diz? Sim, eu diria que é impossível, no entanto há um livro que se sobrepõe a todos os outros. Se calhar há livros, não de certeza, há livros melhores, se calhar já li melhor, mas há um livro que me marcou profundamente e que ficou sempre, que é o livro... que por acaso não é da minha escritora preferida. Pois não. É de Gabriel García Márquez, colombiano, 100 anos de solidão. Foi o livro que deu o prémio, o merecidíssimo prémio Nobel a Gabriel García Márquez. É uma história extraordinária, a história da família Buendía durante 6 gerações, durante 100 anos. Imensos personagens que têm todos um ponto em comum: a solidão. No entanto, neste livro acontece tudo. Coisas extraordinárias, coisas que não se consegue imaginar. E é um livro, pronto, que se lê e se lê e volta-se a ler e que marca. Eu acabei de ler o livro, andei uma semana sem ler mais nada. Parece que não, que nunca mais conseguia ler nada porque aquele livro não me saía da cabeça. 100 anos de solidão, Gabriel García Márquez. Recomendo a toda a gente. E eu prometo que eu vou ler quando ler O Amor de Perdição. E eu prometo que vou ler O Amor de Perdição. Assim, é uma falha que eu tenho. Porque é assim, o livro O Amor de Perdição era um dos livros que havia em minha casa já na minha infância e adolescência. Disseram que no fim morriam todos e já não quis ler. No entanto, eu sei que é uma grande obra da literatura e Camilo Castelo Branco é um grande escritor. E eu vou ler O Amor de Perdição, prometo. Pois, eu vou insistir tanto que vai ter mesmo não, de ler. Não, eu vou ler, sério. Olha, vai ser o meu livro de férias. É, pronto, acho muito bem. Pronto, caríssimo amigo, acho que ficamos por aqui. Gostei muito de o receber e de conversar consigo. Espero que também possa dizer o mesmo. Sim, digo, claro, sim. Foi uma honra e um grande orgulho estar aqui neste programa. E parabéns pelo programa. Para os nossos ouvintes, muito obrigada por nos terem acompanhado ao longo deste bocadinho. E na próxima semana estaremos de volta com outro O Agora é que Me Livro. Fique bem, fique com os livros e muito obrigada. Agora é que Me Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.